sou de mim. Minha vida escoando pelo chão, ela indo e eu passivo a flutuar. Não sou nada, apenas carne a gritar. Não sou nada, mas eu grito e desejo.